trevas. Já era. Yusuke, vou te pegar. Yoshihiro Togashi, paga comédia. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames e agora em exclusivo para você, que é nosso apoiador. Eu sou o André Campos, muito triste, aqui com... Eduardo Sushi, só tem 6 anos, que eu tô fazendo aqui? E diretamente do mundo fantástico dos animes, Tati Maforte. Olá! Tati, você é um rosto e uma voz conhecida aqui do Jogabilidade, dos nossos jogabilidades, lives de karaokê, verdade, lives de Anime Awards, né? Essas coisas todas assim. Mas não tanto de podcast, você participou de poucos com a gente. É, eu acho que eu participei de 1 ou 2, mas acho que até foi antes da pandemia, se não me engano. Pois então já faz tempo. Então, Tati, pra quem não te conhece, o que você faz na internet afora, onde as pessoas podem te encontrar? Oi, gente, eu sou a Tati Maforte. Também podem me conhecer desse mundo de podcast, porque durante 4 ou 5 anos eu fiz parte tanto do Anime Crazies quanto do Otaminas, que foram 2 podcasts emergentes aí no meio de anime e mangá. E o histórico tá todo aí na internet, caso vocês descubram agora, tem muitos episódios legais. Mas atualmente eu tô fazendo um canal de anime e mangá com a Mochan, né? E é o nosso canal é o Kimochi, então convido vocês a assistirem a gente no YouTube. E tô sempre tweetando, então se vocês quiserem me sigam lá, Tati_Maforte. Pra quem quiser procurar por texto, é Kimochi com TI. Uhum, exatamente. Olha só, eu teria muitas coisas pra falar aqui nesse Fora da Caixa. Eu poderia falar da série nova do Nathan Fielder, o The Curse. Poderia falar de Jury Duty. Poderia falar de Scott Pilgrim, que também é um anime. Uhum. Olha aí. Mas, Sushi. Oi. Hoje nós vamos falar do Yu Yu Hakusho da Netflix. Eu só posso fazer uma intervenção aqui? Por favor. Queria dizer que eu tô assistindo o Free Eren. Ah, sim. Uhum. Eu acho que o André vai odiar. É? É. Por que você acha que eu vou odiar? Eu não sei se você vai gostar. Tipo, a premissa me fala. A gente assistiu a abertura, né? Não sei se você tava aqui na hora. Não lembro se eu tava. É, a gente assistiu a abertura, me falaram a premissa e pareceu interessante. Não, eu não tava aqui quando. Ah. Não tava quando vocês assistiram a abertura. Talvez foi perto do karaokê. A abertura é bonita. A abertura é bonita, mas a ideia é o seguinte: pensa tipo um Dragon Quest, assim, um RPG. Uhum. Medieval, fantástico, bem clichêzão do demônio do mal, certo. Monstro, mestre do mal. Uhum. Aí tem a parte clássica de heróis, lá tipo lá, o guerreiro, a maga, o clérigo e tudo mais. Uhum. Começa assim que eles derrotam. Uhum. Tipo, a gente nem vê. Tipo o Dragon Quest 1, pra quem jogou ou ouviu o nosso dash de Dragon Quest, você derrota o vilão, você tem que voltar pro castelo inicial que você pegou a quest, digamos assim. O anime, ele começa nisso, eles voltando pra cidade onde a quest começou pra comemorar que ela, enfim, acabou. Foi uma jornada de 10 anos, eles passaram 10 anos da vida deles nessa jornada, peregrinando até uma região desolada e inóspita do mundo. Mordor. É, tipo isso, onde ficava o vilão. Uhum. Mataram ele e é isso. Só que tem um detalhe, uma das 4 pessoas dessa party é uma elfa. E ela é imortal, clássico elfo, né? Não envelhece. É, exatamente, não envelhece e é imortal de morte morrida. Sim, sim. Dá pra matar, mas não morre por idade, é casos naturais, esse tipo de coisa. Passa-se tanto tempo que a party começa a morrer. Depois dessa quest, eles se separam. Eles não têm mais contato. De vez em quando, em muitos e muitos anos, eles se revêm, mas não tem mais um contato. Uhum. Tipo quando a gente viaja da nossa cidade natal, vai embora, sim, e de vez em quando se vê e tal. E essa elfa, ela é meio distante emocionalmente, assim. Não que ela não liga pra eles, mas ela vê o mundo de uma forma diferente. Porque como ela é imortal, esses 10 anos pra ela, não é nada. Ela tem, sei lá, mais de 1000 anos. 10 anos pra ela é um mês. Passou um mês ali, do ponto de vista dela. Só que pro pessoal da party, pô, 10 anos é boa parte da vida, né? Sim. O anime, ele meio que começa de verdade a história quando o herói da party, ele morre. E ela se percebe chocada com a morte dele. Chora e fica emotiva e tudo mais. E o anime é basicamente ela tentando entender esses sentimentos. Se você prestar atenção na letra, eu acho muito engraçado que na Crunchyroll tem a legendinha. A letra fala a história do anime. Sim. Então talvez não leia a letra. Porque a letra da música é literalmente os primeiros, sei lá, 3, 4 episódios. Sim, sim, sim. E o anime é sobre isso. É ela refazendo os passos dessa jornada, tentando entender por que, que ela tá se sentindo o que ela tá se sentindo. Basicamente isso. Uhum. Então ele é um anime meio triste, mas fofinho ao mesmo tempo. As pessoas me falaram que, tipo, ah, é um anime muito bonitinho, meio existencial. Sempre me falavam num tom mais, ah, é bonitinho, é fofinho e tal. É triste. Uhum. Quer dizer que eu acho triste. Você chorou? Porque eu chorei. Eu não chorei, mas eu acho triste. É, não triste no sentido melancólico. Triste no sentido mais existencial. Tipo, meio Anohana, assim. Uhum. Que eu não acho triste, melancólico Anohana, sabe? É um triste meio catártico, assim, de todo mundo viver aquele momento, aquela situação junto. Coisas aconteceram, é esse tipo de tristeza. Sei, a sei. Vida depois do clímax, né? É, tipo isso. Eu não acho melancólico. Tipo, sei lá, a Vinland Saga que você tá vendo agora. É triste. Então, não é esse triste. É um que você vê um quintinho, você vê uma parada das pessoas tentando se entender e refletindo na vida e tudo mais. Mas é meio tristinho ainda em algumas coisas, sabe? Eu não sei se é do seu interesse. Os personagens, as situações. A premissa é legal. Eu acho que é o tipo de anime que eu assistiria pra gravar um podcast, sabe? É. Talvez não por vontade de... Mas é um dos animes mais elogiados dessa temporada, né? Eu acho que é um dos. Você assistiu já? Sim. Ele é considerado um dos melhores animes do ano. É provável que a gente escute ele repetidamente em Animes Awards da vida aí. É bem conceituado, bem animado e tudo mais. É. E ele tem uma pegada muito diferente de clichê de anime. Pelo menos do que ele se insere, assim. Que tipo, medieval, lutas e tal. Quase não tem luta. E ela é tão roubada, Frieren, que é o nome da elfa principal. Ela é tão roubada que as lutas meio que não existem. Sim. Porque ela faz, isso aqui, acabou a luta. Então ele tenta gerar uns momentos de tensão, assim, com algumas lutas. Porque ela não tá sozinha, ela tá com outras pessoas. Só que no fundo, será que vai dar tudo certo? Porque ela é meio que muito roubada. Mas o legal é a jornada, o legal é os personagens. É. Porque as pessoas que estão com ela, você tá vendo em tempo real os embates de um ser humano andando com ela. Porque, tipo, tá fazendo a sua jornada e ela fala, foi 10 anos a última vez que eu fiz. A pessoa, não tem 10 anos pra fazer isso aqui não, bora. A gente não vai parar nessa vila aqui e ficar 8 meses nessa vila não, você tá maluco? Vai ficar 8 meses nessa vila? Vambora. Tipo, bate perna. E ela, não, tem um livro aqui que eu quero. Que ela coleciona magias... Inúteis, né? Que, tipo, sei lá, faz raspadinha. Sim. Umas paradas bestas, assim. Tem seu motivo, é bonitinho, mas ela tem essa fissura em parar nas cidades pra conseguir esses livros com magias inúteis. E o interessante é a dinâmica dos personagens em si, o embate deles e o sentimento dela ao longo dessa jornada. Mas é bem legalzinho, tô achando bem, bem legal, bem interessante. Já acabou? Ele já concluiu? Não, tá rolando ainda. Tá. Eu acho que eu tô no 8 ou 9 agora, eu não sei quantos que saíram no total. Eu acho que ele vai ser, tipo, dois cours que chamam, né? Duas temporadas meio que emendadas. Então, uns 20 e poucos episódios por aí. Isso aí. Mas tá legal. Frieira. Tá aí o anime pra vocês assistirem, vocês que cuidam bem dos seus pés. Um outro anime que existe, Sushi, não sei se já ouviu falar sobre ele, chama Yu Yu Hakusho. Me conte mais. Pois bem, é um anime muito importante pra mim, né? É daquelas coisas que é pontos de inflexão da vida, assim, pontos de virada, né? Que se não fosse o Yu Yu Hakusho e as coisas que ele me proporcionou, talvez eu não estaria aqui hoje nesse momento. Tive meu primeiro site por causa do Yu Yu Hakusho, conheci meus primeiros amigos na internet por causa do Yu Yu Hakusho. Isso com certeza me levou muito pra essa vida, né? Eu acho que acabei tendo um podcast em 2008 por saber fazer um site, por exemplo, né? Então se eu não tivesse tido contato com o Yu Yu Hakusho, talvez eu não estaria nem fazendo podcast hoje em dia. E além disso, ele é a obra, assim, a coisa midiática para a qual eu dedico a minha obsessão, assim, sabe? É a coisa que eu coleciono coisas, que eu gosto de saber tudo, gosto de assistir tudo, jogar tudo, gosto de entender tudo daquilo ali. Não é o anime que eu mais gosto, né? Já foi um dia, né? Mas hoje em dia não é mais. Mas sem dúvida é o anime mais importante pra mim, né? Você, Sushi, só assistiu aquele pedaço que eu te fiz assistir por Skype há muitos anos atrás. Isso, lá 2014, não sei. Que foi, no caso, o Arco de Sensui. Eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, aí o Sushi assistiu, legal, que parte, o arco do Sensui, um dos últimos arcos. É, o penúltimo arco. É o arco que eu mais gosto, eu acho que é o arco que eu tenho o Togashi mais maduro, assim. Inclusive, depois que eu fui ver Hunter x Hunter, eu pensei, nossa, Hunter x Hunter é muito o arco do Sensui, né? Sim. E tem as coisas que eu mais gosto do estilo de escrita do Togashi e tudo mais, mas você nunca assistiu nada fora isso. Não, é só assistir esse arco porque você queria me mostrar Yu Hakusho, mas queria não. Tipo, vamos pro melhor de uma vez. Eu te dou o contexto. Aí, os primeiros episódios que eles estão enfrentando, sei lá, o médico, né? Um pessoal meio avulso, assim. Você ia dando contexto. Não, isso aqui foi construído assim, a situação do mundo tá assim depois do torneio. É tipo assistir um negócio com comentários do diretor, tá ligado? Não, mas assim, foi uma experiência muito legal. Não é a mesma experiência, obviamente, de quem assiste na ordem bonitinha, mas foi muito legal porque o André é uma enciclopédia. Então, tipo, na época, hoje em dia, eu acho que talvez ele tá mais enferrujado, mas na época você falava, André, o que acontece no episódio 34? Ele, é isso. O que acontece no episódio 75? É isso. Ele tinha tudo memorizado na cabeça dele. Inclusive, esses dois eu não sei sei dizer. Eu sei mais ou menos onde eles estão, mas exatamente qual, né? Mas na época o André tava on point, assim. Então ia passando os episódios e ele ia explicando as lógicas e as coisas, de onde que veio e tudo mais. E era muito interessante nesse aspecto. E você, Tati, qual que é a sua relação com o Yu Hakusho? A minha relação é parecida com a sua, apesar de eu, hoje em dia, não ser mais uma pessoa que tem coisas. Assim, eu tenho muitas coisas na minha casa, mas como eu gosto de muitos animes, eu acho difícil, tipo, colecionar. Então, eu tenho algumas coisas de Yu, mas eu não tenho essa belíssima coleção que eu estou virada de frente pra ela e toda vez que eu venho aqui, eu fico babando. Mas Yu Hakusho foi o anime que realmente me fez entrar, assim, nesse mundo otaku quando eu era bem novinha. Só uma dúvida, você assistiu a versão do cartoon já? Quando eu era pequena, eu lembro que a primeira imagem que eu vi de anime na TV foi o Kurama fazendo a Rose Whip na Manchete. Mas eu tinha, tipo, 3, 4 anos. Quando eu volto no tempo e falo qual foi o meu primeiro contato com o anime, foi esse. Foi aquela cena dele fazendo a Rose Whip clássica, assim. Mas eu me envolvi com o anime mais na parte quando ele já tava no cartoon, né? E eu era aquela pessoa que, tipo assim, tinha avó Tatum, eu ia lá porque eu queria que passasse Yu Yu Hakusho no cartoon, né? Eu era bem fissurada. E foi o anime que me fez querer falar sobre anime com as outras pessoas, fazer fanfic, porque eu fui muito fanfiqueira e eu era bem focada em fanfics de Yu Yu Hakusho. Esse mundo belíssimo. Opa. E assim, foi uma das primeiras coleções de mangá que eu e meu irmão a gente fez juntos, foi né? Foi a primeira também, né? Então, isso pra mim também é bem marcante. Eu e meu irmão, a gente gosta muito e a gente colecionou o mangá junto, a gente comprava os jogos também, a gente jogava, né? Principalmente os jogos que eram de luta mesmo, Tipo, que era focado no Torneio das Trevas. Então, é bem especial pra mim. Já tem alguns anos, né? Pra quem não sabe, tem um projeto que ele vem meio que da época que a gente começou o Patreon, assim, tipo, 2015, 2016, que eu surgi com essa ideia, assim, de fazer um podcast que ia cobrir, em cada episódio, um episódio de Yu Yu Hakusho, né? E aí, também cobri nisso o mangá, e aí eu ia querer falar das músicas, dos jogos e tudo mais. Numa época, a gente até juntou um pessoal, que seria eu, o Six, Matheus Six, hoje em dia youtuber, né? Famoso youtuber de Sonic, Matheus Six, a Pan Moura, né? E o Luz, ele ia editar, e ele era um ouvinte nosso também. A gente chegou a gravar, acho que 2 episódios, só que se isso quisesse ser feito, finalizado de alguma forma em algum tempo hábil, teria que ter um ritmo de produção assim que a gente não conseguiu manter e acabou ficando perdido no tempo aí. E aí depois de um tempo, quando eu descobri que a Tati é uma fissurada de Hakusho também, a gente começou a falar sobre isso de novo, assim, de ver como que isso poderia acontecer e tal. Só que assim, é um projeto meio maluco, né? Assim, né? Quando você para pra pensar se faz algum sentido de fato fazer isso, é difícil justificar, né? Assim, eu tenho muita vontade de fazer, mas é difícil de encontrar o tempo e os recursos, assim, e até a equipe, né? Pra fazer isso rolar. Eu ainda espero que role um dia, mas o fato é que quando foi anunciado, né, a data dessa série live action, né, da Netflix, eu já falei com a Tati, tipo, vamos gravar alguma coisa sobre isso, assim, e a gente até tentou pegar os episódios com antecedência, não rolou e tal, mas o fato é que desde que foi anunciado eu tava, pô, que legal que estão fazendo alguma coisa nova de Yu Yu Hakusho, né, porque o fã de Yu Yu Hakusho, ele é muito sedento, né, especialmente por coisas que saem globalmente, assim, né, porque a gente teve o mangá que saiu aqui, sei lá, anos depois, né, do anime, a gente teve o anime, né, que saiu em 97, depois 2004, e depois saiu, tipo, sei lá, em DVD e tal, mas não teve mais do que isso, né, não teve muita coisa além. O mais recente que eu posso dizer é aquele OVA, né, 2018. Que foi recentemente animado, que deu um gostinho do que poderia ser um remake de Yu Yu Hakusho moderno. Tem coisas que eu gosto ali, tem coisas que eu não gosto ali. Sim, igualmente. Então tem uma parte de mim que as pessoas falam, ah, tá lançando live action, uma ótima oportunidade de ter, né, um remake. E aí eu fico tipo, será? Será, né? Eu acho ele um anime tão bonito e bem resolvido, exato, né? Eu fico pensando o que poderia ser acrescentado no remake. Eu estaria mais interessado numa sequência ou numa outra história nesse mundo, assim. Um spin-off, né? Fazer tipo, sei lá, um Silmarillion do Makai, assim, sabe? Conta as histórias antigas do Makai, sei lá, uma coisa assim. Mas de qualquer forma, não tem muita coisa, né? Ah, você tem as peças de teatro, fica muito só no Japão, né? Muita gente aqueles sabe que cafés existe. De collab também, que, né, vira e mexe, exato, eles fazem, fizeram um do aniversário. Jogos de celular, assim, que aí tem, nossa, tem muito conteúdo novo, assim, que eles fazem, tipo, quase umas fanfic, assim, de personagens em contextos que nunca rolaram e tal, assim. Mas é meio que isso, assim, não tem, né, que, tipo, ah, você vai ver, pô, Naruto, né, pô, direto tem filme, tem jogo, tem, putz, tem, né, anime novo, spin-off. Aí sai uma, né, novel focada no Kakashi, né? Tipo... Dragon Ball nunca para também, né, e tal. Então, assim, até Cavaleiros, né? Cavaleiros, pô, direto tem coisa nova. nova, né? Então esses fãs, eles estão mais alimentados, né? Não necessariamente de coisas boas, mas estão mais alimentados. E o Yu-Gi-Oh! É muito raro. Os últimos jogos que teve, assim, de Yu-Gi-Oh! Foi começo dos anos 2000, tipo 2004, 2005, assim. Mas você tá esquecendo os de celular. É, não, é o celular. Os gacha. Tem esses jogos, mas, né, é aquela coisa, né? Assim, às vezes é melhor não ter, né? Algum desse caso. E, de novo, fica restrito pro Japão, né? Então, em questão de coisa que é lançado mundialmente, é ainda mais raro. E aí, quando anunciaram essa adaptação live action pra Netflix, eu fiquei muito empolgado, primeiro por isso, né? Porque ia ser um conteúdo novo, ia ser uma coisinha nova, e tipo, nova mesmo, não é nem, ah, a gente vai relançar alguma coisa, ou sei lá, é não, é uma coisa nova sendo produzida, que tipo, é a mesma história, mas pô, é uma adaptação live action, né? Então, é uma perspectiva nova sobre essa história, é uma pessoa pegando a história original e dando a própria visão sobre ela, e tipo, isso pra mim já é muito interessante por si só. Então, eu posso dizer que a gente tava empolgado pra ver o que seria, né? E entender qual que ia ser a linguagem, né? Porque assim, tem muitas formas de você fazer live action, né? A gente já tá um pouco traumatizado quando você é fã de anime, você escuta a palavra live action, mas quando saiu o live action de One Piece, eu falei, ah, talvez estamos numa nova maré, podemos ter coisas positivas, né? Primeiro saíram os atores, né? E aí tem aquela coisa assim, ah, ok, o Quabra, eles estão dando uma modernizada, né? Eles estão deixando ele mais realista porque seria um delinquente moderno, assim. E aí, tipo, eu gosto, acho uma direção interessante, só que ao mesmo tempo aí você olha pro Kurama e é só um cosplay, né? Sim. De Kurama, assim. Eles não tentaram fazer uma coisa realista como eles tentaram fazer com o Quabra. Aí fica meio estranho, assim, pra qual rumo que eles estão indo, o que, que eles estão tomando. E aí no final encaixa? Porque vendo, assim, trailer, fotos, eu achei ele meio estranho também. Assim, é o meu menos favorito. É o que eu menos gosto também. Mas, assim, vou te dizer que no fim das contas, a caracterização, né, o elenco, foi uma das coisas mais positivas pra mim. Sim. Eu achei que eles acertaram na maior parte, assim, pra mim tava super tranquilo. Então saiu primeiro o elenco, depois saíram os trailers, e aí nos trailers você já conseguia ver assim, nossa, que direção interessante, né? Efeitos especiais. Olha, tem, né, cenas deles já lutando contra os membros da equipe Toguro aqui, né? O que que tá acontecendo? E aí a minha teoria, obviamente, né? A minha teoria era que ia ir do começo até ao arco da Yukina, né? E eles já iriam introduzir os membros do time Toguro pra lá na frente fazer mais sentido, porque de fato, no começo você é apresentado só os irmãos Toguro, e aí quando chega no torneio tem mais esses dois manos aqui, né? E, tipo, quem, de onde que eles vieram, sabe? Então, ah, legal, pô, vão introduzir os dois mais cedo, vai ser maneiro, né? E aí lançou, né? A parada a gente assistiu hoje, né? A gente tá falando, a gente tá gravando isso tendo binjado os 5 episódios, porque são só 5 episódios. Eu fiquei chocada quando eu descobri que eram só 5. De quê? 40 minutos? É, 40, 50 minutos, uma hora, assim, no máximo. Eu queria, né, usar o sushi aqui de orelha, né? Pra falar de algumas coisas que me chocaram, assim, nessa adaptação. Ela é uma adaptação, Sushi, que cobre do começo do anime até a derrota do Toguro. O Toguro é derrotado em definitivo. O Toguro vira pó. Ele alcança o 100% e vira pó. Ele vai pro céu, quer dizer, vai pro inferno. É, tem até a cena dele lá dele com alguém cá e tal. Tipo, o segundo trailer já dá a entender isso, né? Pois é, no segundo trailer eu fiquei muito confuso, porque aparecia ele com a veia na cara. Sim, assim, ele já, nossa, tipo, todas as porcentagens atingidas e tomando uma leganzada na cara, eu já fiquei, uai. Tipo, ué, que coisa estranha, né? Mas, nossa, estão mudando, ele vai apresentar o 100% antes, não sei, alguma coisa assim. Então não tem torneio das trevas, mas tem um embate com a galerinha ali. Não tem torneio das trevas, Sushi, esse é o ponto principal, assim, cara. E se me falasse assim, a gente vai fazer uma adaptação de Rock Show pra live action, a última coisa que eu ia imaginar é que, ah, a gente vai cortar o torneio das trevas, beleza? Que é o arco mais famoso, eu acho, né? Não cortem o torneio. É muito doido isso, Sushi, muito doido. Só que eu fiquei também me perguntando, contando, né? Eu até gravei um vídeo prévia, né? Lá no Omelete, falando o que esperar. E aí a Mo perguntou, mas você acha que fazer um torneio das trevas em live action daria certo? E aí eu pensei, e assim, eu falei, não, por quê? É muito casting. Cada equipe, cada time, são muitos episódios em Yu-Gi-Oh! Por causa do torneio das trevas também. Sim. Porque cada time tem praticamente uma luta por episódio, ou meia luta por episódio. E aí cada time tem 5 Manolo, pelo menos, né? Sim. Cada um tem uma habilidade XYZ. Eu falei, cara, é muito efeito, muito muita maquiagem, muito casting, como que eles vão fazer, né? E até comentaram, ah, mas se eles fizessem, tipo assim, um recap, um resumão, ai, vamos pensar o que, ah, a gente tá aqui na, faltando, sei lá, os dois últimos times, pô, a gente passou por muita coisa, né? E aí faz um recap rápido, talvez. Eu acho até que uma versão versão resumida do torneio. Tipo, pega os times principais, né? Tipo, ah, sei lá, corta o Dr. Itigaki. Uhum. Talvez corta até o Rokuyukai lá, o primeiro time lá. Seria muito triste cortar o Chu. Mas, sabe, tipo, ah, pô, Machou Tsukai, Uraltog e o time Toguro. Fechou. Os três times principais, assim. É, com as lutas mais... É, e talvez dá uma resumida em algumas lutas, não sei. Só que, tipo, é muito esquisito pra mim cortar o Torneio das Trevas e o impacto que isso causa, né? Porque é um efeito cascata no resto da história, né? Uhum. Então, assim, já me atropelando, né? Mas vamos voltar um pouco pro geral, assim. O que você achou? Qual que é a sua opinião geral da série, Tati? Eu tinha baixas expectativas, eu tava com medo, mas quando eu vi os trailers, eu pensei, bom, pelo menos os efeitos especiais e as cenas de ação podem entregar coisas interessantes, e tem algumas caracterizações que eu achei da hora. Logo de cara, quando eu olhei o Koema caracterizado, adulto, eu falei, pô, da legal, hora. Legal. Foi um dos personagens que eu achei, tipo, pô, da hora. Isso me ajudou a lidar com o fato do Hiei, que é o meu personagem favorito do anime, e que pra mim foi a pior caracterização. Mas assim, o que me dói mais não é nem a parte do Torneio das Trevas, é não aproveitar o início de Yu Hakusho. Total, que sim. Eu, tipo, revi, né? Eu parei na metade do Torneio das Trevas, que eu tava revendo pra poder lembrar das coisas quando eu fosse ver o live action. E o início, pra mim, é a minha parte favorita, né? Esses primeiros arcos em que o Yusuke tá se entendendo como detetive espiritual, e aí o link dele com o Quabra, e toda essa quest de recuperar o corpo dele, e tal. E tudo isso é cortado, porque você só tem 5 episódios, e é isso. Não, é, o Yusuke, ele revive no primeiro, né, episódio já. E não tem, né, essa parte do... O teste da ressurreição não existe, né? Ele morre, né, no começo, inclusive a morte é extremamente violenta. Muito gráfico! É, eu vi gente falando, caralho, explode ele no começo. Não, você vê o caminhão passando múltiplas vezes em cima dele. E ele rolando, assim, é muito bizarro. Mas ele já é levado lá pro mundo espiritual, e aí o Koema já chega assim, então, a gente vai te reviver, você vai ser o detetive, beleza? Aí tem, depois ele volta do velório e tudo mais, mas tipo, já chega com essa ideia de que, não, você vai ser o detetive e a gente vai te reviver. Não precisa fazer teste nem nada. Mas tem algum motivo pra falarem isso? Tipo, ah, você é especial, sei lá. Não, não. A única coisa que eles falam é que, tipo, ó, não tem lugar pra você aqui, porque sua morte foi inesperada, que realmente é o plot, né? Ah, a gente não tava esperando que você fosse morrer agora, a gente não tava esperando que você fosse fazer uma boa ação. Mas eles já linkam direto com os insetos que, no anime, é de um arco que é cortado, né? Que é o arco do Suzaku. Então eles já linkam, ó, tem esses insetos aqui que picam as pessoas, e essas pessoas picadas viram yokais. Tu vai resolver esse problema sendo detetive. É isso. E, só que não faz muito sentido, porque, ou pelo menos olhando como uma adaptação, né? Porque o que que faz o Koema chamar ele pra ser o detetive espiritual? É porque ele acompanha o Yusuke, e no mangá é muito mais longo, né? Durante esses vários dias, fazendo várias boas ações, ajudando várias pessoas e demonstrando uma afinidade espiritual muito forte, né? Ele demonstra que ele tem um manejo ali, uma habilidade espiritual que é maior do que de um humano normal. Então ele vai demonstrando ser muito habilidoso nisso, ao mesmo tempo que ele demonstra ser uma pessoa muito boa, né? E aí, por conta disso, no final, Koema, nossa, esse cara aí daria um bom detetive, né? Depois de tudo isso, depois de passar por várias provações e tudo mais. E aqui não, aqui, tipo, é o menino que o mundo espiritual nem sabia que era capaz de uma boa ação, vai ser o detetive. Não faz muito sentido, né? É muito rápido, né? Tipo, é muito corrido pra chegar nesse ponto. A outra coisa, e aí eu vou tentar muito não ser a pessoa, ai, não é igual o meu negócio que eu gosto, então por isso é ruim. Porque, por exemplo, tem coisas que eu gosto que eles mudaram. Sim. Que eu achei que ficaram muito legais, que é uma perspectiva de quem tá vendo a obra completa, né? E agora pode corrigir coisas que o Togashi no começo não tava pensando sobre. Ou fazer links, fazer, né? Fazer links, é. Então, por exemplo, isso do buraco, que a gente achou super estranho no trailer, né? É. De fato, tem um buraco imenso na cidade, que o pessoal chama de sumidouro, né? Tipo, um sinkhole, é um buraco que abriu um dia. E aí tem, né, uma coisa de segurança em volta, eles estão investigando o que é o buraco, de fato. E o Sakio, que é um dos caras que tá interessado em abrir um túnel entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios, ele compra esse buraco. E ele tá fazendo coisas, fazendo experimentos lá dentro, assim. E já linka com o plot que vai ser lá do arco do Sensui, né? Isso dos insetos é muito interessante, porque tem, tipo, três momentos diferentes na série que tem pequenas criaturas que entram dentro de seres humanos e causam efeitos diversos. Uhum. E no anime e no mangá, eles são completamente não relacionados. Então, no comecinho, você tem o pequeno demôniozinho lá que entra, sim, aí na boca do cara que sequestra o gato do Quabra e tal, e transforma ele num yokai, um cara possuído, sei lá. Tem isso que você falou do arco do Suzaku, que são insetos que picam as pessoas mesmo e aí viram meio que zumbis. E aí, depois, lá no arco do Sensui, tem insetos também que picam as pessoas e elas ficam meio que doentes, né? Elas ficam com uma febre muito louca. E aqui, eles meio que juntaram isso tudo numa coisa só, que é tipo, os insetos, eles estão vindo do mundo das trevas por causa da abertura do buraco, e aí quando eles entram nas pessoas, elas viram essas criaturas possuídas meio yokai, né? Eu achei muito inteligente, tipo, juntar todas essas coisas dispersas, né? E já colocar no início uma coisa que tá lá na frente, mas que faz sentido tá aqui já, que é essa coisa da abertura do buraco. Porque no fim das contas, você vai descobrir que, ah, o Sakio tava querendo abrir o buraco desde o começo, tipo, era o objetivo do Toguro também, sim, né? Só que isso só é falado lá na frente, né? Você só vai descobrir isso lá no finalzinho do Torneio das Trevas. É mais interessante, né, que apareça já no começo. Eu gostei muito dessa mudança, né? O meu problema não é com mudanças, sim, necessariamente. Outra mudança que eles fizeram de adaptação que eu achei muito legal foi da criancinha que o Yusuke salva, né? Sim. Porque eles já conectam com o Gouki. É. E assim, não tem uma ligação tão direta. Então, assim, mostrar, ah, eu tô agradecendo e usar essa criança como ela mote. Aparecer mais, ela, né, aparecer mais, você é, aproveitar mais esses personagens. Eu também achei isso bem interessante. Achei, foi uma mudança. Uma mudança que eu achei ousada e que, tudo bem, porque isso nunca vai ter segunda temporada. Então, como um objeto isolado aqui, eu achei interessante, é o Hiei se fazer o Jagan com a espada. Você não gostou, né? Eu virei a mesa. Esse foi o momento em que eu simplesmente já falei, não, porque, é tipo, possível! Porque, tipo assim, quando você tem o lore completo, né, não faz sentido. Você tá cuspindo na minha cara de fã de Yorkshire, assim, porque você sabe lá na frente que, ah, o Hiei, ele faz o Jagan com o cirurgião do Mundo das Trevas, Shiguri. E é, tipo, uma super provação pra ele, né? É uma dor horrível. Ele perde os poderes, aí por isso que no começo do anime ele é fraco, né? Porque ele tinha acabado de fazer. Só que eu gosto porque no começo o Hiei, no começo do anime, do mangá, quando o Hiei aparece, ele é só um vilão qualquer, né? O Togashi não tinha pensado o que, que ele tava fazendo. Não ali, pensou que ele pudesse ser popular com o público, exato, né? Então ele botou um vilãozinho qualquer e do qualquer nada coisa, esse vilão virou parte da party, né? É, no anime, no mangá, o Hiei, ele aparece no começo, ele rouba a espada Kouma, né? Que é uma espada que quando você corta o humano, ele vira yokai, né? Yokai, ou tem características de yokai. Então, por exemplo, ele corta a testa da Keiko e abre um jagan na testa da Keiko, que também não faz muito sentido, né? Quando você para pensar. Depois mostra ele cortando outras coisas e virando monstros e tudo mais, assim. Só que, tipo, pra quê? Pra que ele tá fazendo isso? Por que ele sequestra a Keiko, sabe? É só porque ele é muito malvadão. É. Então, pra mim, fez sentido que ele roubou a espada, porque é uma espada que ele vai usar pra se dar o terceiro olho. E esse terceiro olho na lore de Hyokushou, que foi colocado depois, é porque ele quer encontrar a irmã dele. Uhum. Ele tá procurando a Yukina. Só que isso só é inventado pro Hiei depois. E eles já colocaram aqui. Não, ele roubou a espada porque ele precisava do terceiro olho pra procurar a irmã dele desde o início. Então, eu gostei. É claro que se eles fossem continuar essa história, ia entrar em conflito lá na frente, né? Sim. Ia ser ruim lá na frente. É que assim, uma coisa que eu não gosto é que isso coloca o Hiei e o Kurama meio que no mesmo nível nesse início da história. Que, uhum, é tipo, eles não são tão maus assim, né? O Kurama, logo de cara, eles têm objetivos altruístas, né? Sim. Então, ah, eu cometi um crime aqui, mas foi porque eu queria salvar minha mãe que tava doente, uhum, né? E aí, no caso do Hiei, né, e do Gouki, eles, tipo, cara, a gente só é mal mesmo e a gente quer ser forte. Sim. E aí, só depois, né, que eles passam no arco do Suzaku, que os quatro derrotam, cada um uma besta lá do inferno, é que o Hiei... Exato. Quando resolve o negócio da Yukina, tipo assim, ah, você me ajudou no meu, isso, problema, então agora eu tô te considerando. E eu acho essa evolução interessante. É, mas assim, não tem tempo pra colocar isso num live action, não. Então é compreensível. E é aquilo também, quando você pega a história do mangá e do anime completa, quando você vê aquele Hiei que acabou de passar pela cirurgia no final pra procurar a irmã dele, você não consegue encaixar esse Hiei com o Hiei do começo do anime. Ok, ele passou por isso tudo, agora ele tem o terceiro olho pra procurar a irmã dele e tal, aí ele vai se juntar com esses ladrões pra pegar uma espada pra sequestrar uma menina, qual que é o objetivo dele, sabe? Meio que não encaixa também, então eu aprecio o esforço que eles colocaram pra encaixar o Hiei no personagem mais completo do Hiei que a gente conhece depois, mas entendo que é uma mudança polêmica. Mas, que mais? Assim, de caracterização, eu gosto do que eles fizeram com o Yusuke. Uma coisa que eu sinto no geral da série é um tom muito mais sério, e eu não falo isso nem em relação à dublagem, né? Porque eu acabei vendo em japonês mesmo, até troquei em alguns momentos dublagem pra ver, ah, será que eles mantiveram o dublador do Toguro mais velho? Ah, será que eles mantiveram, tipo, até frases específicas, né? Tem uma frase que o Hiei, quando ele desenfaixa o braço, eu queria ver, será que eles colocaram ele falando até porque esqueci como se enfaixa? Sim, e eles colocaram. Mas assim, algumas coisas que eu vi algumas pessoas reclamando é que eu gosto muito da dublagem de Yu Hakusho, foi o que me fez, tipo, ser uma pessoa que admira a dublagem brasileira e passei a seguir os, né, os dubladores e tudo mais. Só que as pessoas estavam reclamando que, às vezes, e isso muito no dublador do Yusuke, é, no Marco Ribeiro, que ele colocava coisas tipo assim... Berimbau na gaita. Só que em momentos em que não ia encaixar tanto, sabe? Mas assim, isso é algo que eu já sinto da segunda dublagem, na dublagem do Cartoon. Eu não ouvi essa pra saber, né? Mas eu já achava que eles davam exagerada na dublagem do Cartoon, então talvez seja mais ainda. Sim, a impressão que deu foi tipo, ah, vamos deixar nostálgico. Sei. A qualquer custo. Uhum. Só que nem sempre encaixava. E quando você falou que você gostou do Yusuke, eu gostei que eles enfatizaram o lado Yankee do Yusuke, uhum. que no anime, por questões de censura, né, não sim, mostra sim. tanto assim. Ele então, fuma, né? Exato. É do mangá. Do sim. mangá, então é. Achei maneiro, porque eu tava assistindo com meu marido e ele falou assim, pô, Botaro Yusuke fuma, não. Eu falei, mas no mangá ele fuma, é. Né? Então assim, ele realmente, ele tá fumando no terraço da escola. Ele é delinquente, sim, ele não tá nem aí pra nada. Mas eu senti falta do Yusuke brincalhão. Não tem o momento dele não brincando tem com a criança, ele... por exemplo, com uma sala. Exato, é. Não mostra esse lado dele. Ele tá meio blasé demais, é. Assim, ele tá meio tipo, ah. E eu sinto falta. Por outro lado, uma caracterização que eu não tava esperando, que eu tava, tipo, desesperançosa desde o pôster, era o Kuwabara. Eu achei que ele não fosse encaixar em nada. E mais uma vez, eu senti isso revendo o anime. Eu falei, cara, o Kuwabara é quem segura muita coisa sim. aqui. E eu senti que o Kuwabara segurou muita coisa muito. Nesse live action. Sim, eu adorei o Kuwabara. Também acho ele com alguns dos mesmos problemas do Yusuke, de não pegar tanto na comédia. Não tem aquele Kuwabara bobão tanto quanto a gente tem no anime. É, só quando ele vê a Yukina, né? Que... pô, foi um bom momento ali. Bons momentos. Que bom que eles mantiveram isso, né? Sim. Achei muito justo, assim, o que eles fizeram com o Kuwabara. Tipo, muito condizente com o personagem, assim. Uhum. Mas eu acho isso, de modo geral, e aí eu tava pensando muito no live action de One Piece, que um dos meus maiores elogios à adaptação live action de One Piece é, primeiro, entender o que é importante em One Piece e adaptar isso, que eu não tenho certeza se eles entendem nessa adaptação do Yu Yu Hakusho. E a outra é não ter vergonha do material. E aqui eu sinto que em vários momentos eles tiveram vergonha do material. Sim. Então, por exemplo, o Koema ser só o adulto, pra mim é um pouco de vergonha do material, sabe? Eu tô quase abrindo um abaixo-assinado. É. O fato de não ter o Jorge... É, não tem, é uma dor né? no meu coração, que tipo assim, o Jorge é um personagem que pra mim ele é fundamental e a Botan fez muito esse papel de sim. fazer o alívio cômico, né, perto dele. Eu já não tinha esperança de que iam mostrar o Koema bebê, uhum. Até ficaram falando, ah, é o sindicato de atores bebês vai entrar com uma ação contra, mas eu achei o Koema interessante. Agora, uma coisa que eu senti muita falta foi a mãe do Yusuke, mostra ela não sendo uma mãe padrão, mas assim, o velório dele... Uhum. No velório, o momento que me pegou foi, de novo, o do Kuwabara, assim. Que eu achei que ficou uma boa representação, assim, daquele momento. Mas é, o momento onde ela desaba, de fato. Exato. Não tem. Tem uma ceninha dela com a Keiko depois. Ela tá... ela, assim, ela no anime, ela tá arrasada. Ela, é. Ela tá bêbada. Ela fica a pé da vida que o filho dela morreu. Começa a chutar tudo. Começa a chutar o caixão. Começa a fazer um escarcéu. Uhum. Isso mostra muito que, assim, a mãe dele era desleixada. Mas ela amava ele, sim, né? Sim. E não, a mãe dele tá muito light. Tá muito Nutellinha. E eles até tiram a culpa do incêndio dela, né? Que, na verdade, sim. ela, no desleixo dela, deixou a casa toda cheia de lixo lá. E aí, acaba pegando fogo, que traz todos os problemas pro corpo dele. E nesse caso, o fogo é iniciado no live action pelo menino que tá possuído pelo tipo, no demônio. No anime até é um incêndio criminoso também, só que se não fosse o desleixo dela, né? Não teria dado tão ruim quanto deu, né? Exato. Peraí, o Kuwabara morre? O Kuwabara não morre. Ah, é que você falou velório do Kuwabara, eu fiquei, ué, o Kuwabara morre? A gente falou velório do Kuwabara? É velório do Yusuke. Do Yusuke. Mas é que o Kuwabara tem um papel importante nesse velório, assim. Ele é um dos que faz o Yusuke querer voltar à vida. Porque quando o Yusuke morre, ele fala, o mundo tá melhor sem mim, eu sou um merda mesmo, é isso aí, não vou voltar não. É. Né? E aí ele vê a mãe dele e a Keiko chorando por ele e o Kuwabara também. Kuwabara. Porque, tipo assim, ele até pensa, pô, ah, eu era um estorvo pra Keiko, eu era um estorvo pra minha mãe. Mas, tipo, ele sabe que essas pessoas, no mínimo, gostam, se importam com ele. Mas o que faz ele realmente ficar assim, tipo, caralho, o Kuwabara tá triste pela minha morte. E um outro que tem no anime, no mangá, mas não tem no live action, são os professores. O diretor, né? E, nossa, ele, o professor Takenaka, né? Que me enchia o saco, né? Ele, na verdade, se importava comigo e tal, assim. É o que impacta ele, né? Não achei uma adaptação ruim desse momento, mas não teve o mesmo impacto. Tanto que, assim, pra mim, o primeiro episódio é o melhor, de longe. É o melhor. E eu até, revendo, eu falei, cara, pra mim, eu acho que eu sou suspeita pra falar, mas, assim, o primeiro episódio de Yu Hakusho, ele é um dos melhores primeiros episódios de anime tranquilo. Já vi, assim. Eu falo muito isso também do primeiro episódio de Attack on Titan, que eu acho que é um dos primeiros episódios. Assim, ele entrega tudo. É. Ele entrega quem é esse personagem, quem são os personagens ao redor dele, quais são as motivações, por que que deu esse plot twist, né? Então, assim, ele não era tão mal assim. E é muito interessante ver como tudo funciona. Entrega um pouquinho de tudo. Tipo, entrega, pô, tem ação, tem mistério, tem, pô, o drama lá no velório e tal, assim. Então, é um episódio muito completo mesmo. Mas, assim, que nem eu tava falando, acho que eles têm um pouco de vergonha de algumas coisas. Então, por exemplo, a Botan não voar num remo. Será que é restrição de efeito especial? Não sei, porque eles fazem altos bonecos CG, assim. Inclusive, eu tenho que elogiar. Os efeitos especiais, em sua maioria, muito bons. Muito bons. Tipo, o Toguro no final 100%, achei meio esquisito. É. Né? Mas, por exemplo, o Gouki, tudo Gouki bem. Tá bem. Você vê feito. Que é um boneco CG, mas muito bem feito pra uma série. O poder do Toguro, né, aumentando de tamanho, muito bem feito. O Toguro Ani, né, o Toguro mais velho. Na maior parte do tempo, muito bem feito, muito convincente. Os efeitos de Leigan também. Efeitos de poderes e tudo, assim, pô, muito legal, assim, quase tudo que eles se propuseram a fazer, eu achei muito acima da média do que a gente vê, tipo, ainda mais pra uma série da Netflix, né, assim, então, pô, achei muito legal. Então eu fico, pô, botando não voar num remo, será que foi questão de orçamento? Não sei, não parece um efeito tão complexo assim. E aí, tipo, quando ela vai levar o Yusuke, ah, é num barquinho mesmo. E aí ela tá sem remo. Sem remo. E aí me parece uma coisa assim, ah, vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais normal, sabe? É, tipo, ai, Carontes, ah, né? Ah, isso aqui é muito esquisito, sabe? Muito esquisitinho. Então, tipo, ah, não tem um ovo pra ele reviver. Tipo, ah, essas coisas que são, nossa, que característico, né? Que diferente. O teste dele é chocar um ovo, né? Tipo, nossa, que curioso, né? Não tem essas coisas, sabe? Tipo, eles deixam as coisas mais normais. Por exemplo, o mundo espiritual não é mais um escritório burocrático, sabe? Senti muita falta. Achava foda. Tipo, é um conceito super único? Não, tem vários lugares que mostram. O outro mundo é um lugar burocrático, né? Tipo, normal, assim. Mas assim, achava isso é muito tipo, legal. Isso, aquilo era o suco dos anos 80, 90, entendeu? Que era, tipo, o foco total em você ser, né, um salaryman ali dentro da empresa. E aí você tem lá todos os demoninhos. Atendendo o cara telefone. Exato, levando a papelada pra ele, né? Então, assim, no live action ficou tudo mais místico, né? Então a gente tá aqui nessa sala mais mística. Mais sério, né? Exato. Eu senti que em alguns momentos eles estavam com vergonha, talvez, assim, talvez não seja o termo correto, mas que eles estavam pegando as coisas que eram mais esquisitas, né, do material original e transformando elas em coisas mais palatáveis, mais normais, assim. Então, tipo, ah, não tem o Pio, não tem ovo, não tem botando remo, não tem o George, né, não tem... Várias dessas coisinhas, assim, né, vários desses pequenos momentinhos, eles tiraram. E ao mesmo tempo, momentos em que, tipo, era muito fácil comprar uma roupa em qualquer loja de departamento pra fazer ficar interessante, eles não fizeram. Então, por exemplo, ah, eu gostava muito desse início em que o Yusuke, ele tá se entendendo como detetive. Uhum. E aí ele tá com uma roupa diferente, ele tá meio apaisando, ele tá, sabe? Foda, não. Ele tá sempre ali com o uniforme. O que é até curioso, que assim, no live action, eles deixam todo mundo da escola do Yusuke com a mesma roupa que ele. É. Como tipo, ah, isso é uma escola normal, esse é o uniforme dele. Mas tanto ele quanto o Kuwabara, eles estão na mesma escola e não usam o mesmo uniforme. É. Que é pra mostrar que eles são, tipo, outsiders. E eu até li que, tipo assim, normalmente, é muito comum no Japão, principalmente nessa época, nos anos 80, 90, que os delinquentes, eles usavam a roupa da antiga escola. Do tipo, eu não vou usar o uniforme daqui, né? Porque, assim, isso mostra claramente que, ah, eu não sigo as normas, eu não uso o uniforme daqui. Eu achava curioso, né? Eu fiquei, ah, por que que, né, eles não estão com o uniforme igual? E aí, no live action, não. Esse aqui é o, né, esse é o uniforme da escola, apesar do Kuwabara. Nem parece que ele faz parte da mesma escola, né? Mas talvez nem precise ser, né? Porque a gente não vê ele na mesma escola do Yusuke realmente, então talvez eles no cânone do live action seja outra escola e tudo bem também. Tava comentando que eles não trocam de roupa, né? Eles não... Pô, vai numa Renner, compra aí uma jaqueta, óculos escuro. Eu senti muita falta disso, porque tipo, uma das coisas que hoje em dia, especialmente as pessoas olham pro Ryukyu e mais elogiam é a moda, né? Tipo, as roupas... A estética. Que os personagens usam e tal. E até, pô, assim, ah, nesses arcos que a Botan tá com o Yusuke na cidade, assim. Ela se veste como humana. Se veste como humana, numa estileira, assim, né? E o Yusuke, aquela roupa dele com a jaqueta e a camisa xadrez e é, tal. É, clássica. Não tem nada disso, né? Ele passou os episódios todos com o uniforme do colégio mesmo, o Kuwabara também, né? Ele não chega a vestir aquela roupa branca dele, né? Sim. Kurama também, ele fica troca só. Uma hora, né? É, quando ele vai ver a mãe, e, tipo, que nem faz sentido. Ele, puf, pisca e tá com a outra roupa, assim, e... É como se fosse, ah, eu tô com a roupa da escola, mas em tese a roupa que ele tá usando é o uniforme da escola do Kurama, né? Sim, sim. Então é bem esquisito. E assim, eu achei muito esquisito também, porque assim, tem uma cena que, ah, eles estão vendo as crianças que tiveram as almas roubadas lá pela esfera, né? E aí, eles brotam no hospital e é sempre assim, parece que eles estão brotando nos lugares pela magia da Botan, né? Tipo, de simplesmente se teleportar. E aí eu fiquei pensando, pô, mas ia ser muito interessante se eles estivessem ali a paisana, entendeu? Tipo, meio disfarçados, ah, a gente entrou aqui no hospital. Porque você não entrou no hospital assim, tipo, pá, entrei no hospital, né? Sim. Então eles podiam ter aproveitado isso e não aproveitaram. O que eu acho que é um grande erro, porque assim, eu faço um paralelo com Stranger Things. Um dos grandes sucessos, assim, que é uma série que, né, muita gente gosta, também ganhou sucesso por causa da estética dos anos 80. Sim. E aí, eles aproveitaram isso e assim, mesmo que, ah, tudo ali se passava naquela época, mas a gente, pela nostalgia e até a galera que nem viveu nessa época, se identificava com algumas coisas. coisas. Eles podiam ter abraçado essa estética que tá na moda ainda, até, né? Porque eles não usam o fato de se passar nos tempos modernos pra nada, né? Você não tem, tipo, Yusuke no celular. Não tem, né? Não que eu me lembre, pelo menos. Mas eu acho que é pra fazer, diminuir custo, né? Porque adaptar tudo pra ficar com cara dos anos 80 é mais trabalhoso que só filmar. É, sem dúvida tem isso esse aspecto. Isso é verdade. Aspecto. Com certeza é pra diminuir custo. E eu sinto que muitas críticas que vocês estão falando, eu acho que muito vem de corte de gasto mesmo. É. De, vamos fazer uma coisa mais mística em vez de um escritório, porque é menos pessoas, menos próprio cenário e coisas nesse sentido. É. Assim, daria pro lugar que o Koyama tá ser só um escritório também. Talvez fosse mais barato, né? Não sei. É. Mas é. É, mas não tem um lado, é o mundo espiritual. As pessoas vão falar, pô, o mundo espiritual é uma salinha. Mas é que eu fico pensando assim, tipo, como é que foi a situação onde foi aprovado esse projeto, né? Porque me parece alguém que gostava muito das lutas do time Toguro, assim. Pô, a gente precisa ver Yusuke versus Toguro, Kurama versus Karasu, Rie versus Bui e tudo mais. Como que a gente chega lá o mais rápido possível, sabe? Tipo, e aí precisa ter isso. Isso aqui é o mais importante pra mim. Porque, de fato, essas lutas, né, quando elas rolam, especialmente, né, Rie versus Bui, Kurama versus Karasu e Yusuke versus Toguro, porque, de fato, não rola Quabra versus Toguro mais velho, né? Esquisito. Estranho, tipo, demais. O Quabra nesse final não faz nada, assim, eu fiquei até tipo, caralho, né? Assim, o Quabra é meio jogado escanteio, mas pelo amor de Deus. E a espadinha dele realmente é azul. É azul. É. O que faz sentido, porque em tese a espada dele é feita da mesma coisa que o Leigan do Yusuke faz mais sentido, né? Então faz sentido. Tanto que depois quando eles apresentam uma energia que é diferente, que é a do Sensui, né? Que é o Seikoki lá, aí ela é dourada, né? Faz mais sentido, assim, você parar pra pensar por esse lado. O Quabra nesse final não faz muita coisa, tipo, na verdade a espada dele meio que corta uma pedra e o Toguro ali, em alguns momentos ali, o Toguro mais velho, mas meio que não serve pra muita coisa, fiquei meio triste nesse sentido. Mas as outras três lutas, elas são muito fiéis, assim. Sim. Tipo, em momentos, né, da luta, assim, a luta do Bui contra o Hiei, eles vão começar a lutar, Bui de armadura, só que não consegue, aí vai tirando a armadura e tal, e revela o poder, aí luta muito louco, Hiei usa o dragão e tal. Do Kurama, todos os momentos estão lá, tipo, o Kurama começa lutando. Eu fiquei chocada que ele virou Yoko! Assim, na hora que ele desaparece assim, eu virei pra galera e falei, alerta de cosplay em breve. E aí vira a câmera e tá ele de Yoko, assim, cosplayzaço, assim, com assim, a orelhinha. Assim, mas eu até que fiquei insatisfeita com ele, Yoko, assim, porque eu tava esperando uma parada muito pior, assim. Eu até que fiquei, tipo, tá bom, eu aceito. Essa parte eu já tava tão triste com tudo, assim, que eu não consegui aproveitar muito, não. Mas não tem momento de transformação. Não tem, não, mas é igual acontece no anime. Ah, ok, não tem também. É, não, ele só aparece, assim, mas é porque, de novo, aí vem aquela coisa, né, no anime tem toda uma construção pra isso acontecer. Tipo, ele bebeu o fruto lá, né, e aí ele tinha usado na forma de fumaça, que era mais rápido, no líquido demora mais. E aí ele não sabia, então ele bebeu várias vezes e tal. E aí ele tá esperando a transformação correr, a transformação não vem. E aí é uma construção de uma tensão absurda nessa luta, que tipo, meu Deus, ele não vai transformar e ele não consegue ver a energia do caralho e vai morrer. Meu Deus. Aí ele transforma. Então, caralho, André, é um grande edible. É um grande edible, Tipo, cara, não tá vindo, não tá batendo, me dá mais. E aí você toma mais e não se pode depois. Então tem toda uma construção pra essa luta que faz ela ser incrível, né? Que é essa tensão toda que vem dessa construção de fora, né? Do fato de ele já ter transformado antes em Yoko, dele não controlar muito bem. Uhum. E aqui fica muito uma coisa tipo, você não vai conseguir me derrotar nessa forma. Ele tava muito fetichista, do tipo assim, eu não quero lutar contra você, humano. É. Eu quero lutar você sendo você real. Eu quero você furry. Uhum. Uma dúvida. Eu não lembro se tem isso no mangá ou no anime dele chegar e perguntar se ele usa condicionador. Tem exatamente essa cena. Ele fala porque eu lembro dele mexendo no cabelo, mas eu não lembrava dele falar exatamente isso. Então, tipo, você usa condicionador. Ele fala alguma coisa, você faz tratamento no cabelo, alguma coisa assim, sabe? Mas tem esse exato momento, gostei que mantiveram. Ele fala, não, é peruca, não tá vendo? Não, e a gente riu muito, porque lembrou muito aquele meme que tava rolando de uma influencer que tá fazendo propaganda de um shampoo, sei lá, e usando um puta mega hair, assim, sabe? Você julga, caralho, o que você tá fazendo? Então, é foda porque é aquilo, eles foram fiéis aos momentos da luta, né? Então, tipo, ele começa sem ver o poder, aí ele vira o Yoko, aí ele usa as mimosas das trevas lá, aí tira a máscara do Karasu. Não fizeram o Karasu ficar loiro, porque seria muito ridículo. Ridículo, seria. Talvez, né? Tiveram uma vergonhinha, não sei. Daí, ele vai e... Ganhando tempo pra semente, ganhando, né? Ganhando tempo e tal. E aí, ele perde a forma de Yoko. E aí, tá apanhando. Aí, ele consegue implantar a semente e tal. E aí, eu gostei que eles misturaram, né? Porque no original, ele manda aquelas plantas que vão no coração. Uma planta sanguessuga, né? Que vai no coração dele. E aqui, eles misturaram com a planta que ele usa pra matar o Loto, né? Que Exato. É lá no primeiro time, né? Que é aquela que cresce uma planta no corpo dele. Achei legal que eles misturaram esses dois momentos, assim. Mas o que me incomoda em toda essas lutas é isso. Isoladamente, elas só são lutas bacanas. E eu gosto da coreografia de luta. E isso que talvez me deixa mais triste, que tipo, caramba, as lutas são bem feitas, são bem Sim. coreografadas, né? Os efeitos especiais, os movimentos, né? Uhum. E tal, é muito legal. Só que elas são isoladas, não foi construído pra chegar nela, né? Elas são soltas aqui. Tipo, ah, é uma luta com um cara que o Kurama acabou de conhecer. E que parece que conhece ele há anos, né? É, e aí tem um super histórico bizarro, quem é esse cara que acabou de surgir. E aí tem essa luta com uns movimentos legais, mas que não foi construída. Mesma coisa com a luta do Hiei. O fato de que o Hiei tá lutando, aí agora ele vai tirar o dragão. Isso tem peso no anime, porque você sabe o que ele passou da última vez que ele Sim. usou o dragão. Você sabe o que é esse dragão. Quando ele começa a invocar o dragão, e aí, tipo, começa a sair uns raios laser do mar, assim. Tipo, o céu. É muito dramático, né? Você fala, caraca! Caramba, vou usar essa porra. E aqui, tipo, ele, plá, aí vem um dragãozinho, aí vira assim, puf, matou. Caralho, velho. É isso? Tipo, ok, você fez a coisa. Mas a que custo, sabe? Pra quê? Pra que você fez a coisa? É isso que é foda, porque não tem um peso, né? Eles não construíram pra chegar até esse momento. Sim. Parece que eles só queriam a luta e não importa o que a gente Vai, usa o poderzinho, fazer. É agora, é essa hora. Faça a coisa, né? A mesma coisa com a luta do Isso com o Toguro. Tem todos os momentinhos lá, né? Tem tipo, ah, você não é digno de usar o 100%. Aí ele bate. Aí vira 100%. Aí mata o Quabara. Aí ganha. Tá tudo lá. Então, tipo, e é bem feito. Eles fizeram, legal. Tipo, é o Torneio das Trevas Pocket dentro do arco da Yukini, que tem os bilionários assistindo e apostando. É. E assim, eles até conseguiram amarrar isso dentro da história, né? Ah, por que que tá tendo esse torneio? Por que que tá tendo essa aposta nessa luta? Ah, é porque isso aqui eu preciso do dinheiro pra investir mais na abertura do buraco e tudo mais. E assim, até fiquei surpreso que eles conseguiram desenvolver o Toguro, assim, o suficiente, vamos dizer, né? Entre muitas aspas. Porque quando você é apresentado a Genkai, é tipo, Yusuke, encontramos uma mestra pra te treinar. Tá. Aí tá lá, aí vai ser treinado. Não tem torneio, não tem nada. Já começa a ser treinado, ele e o Kuwabara. Super rápido, né? A coisa toda acontecendo em velocidade da luz, assim. Uhum. E aí chega a Genkai, assim, tipo, ele está vindo. Aí ela fala pro Yusuke, Yusuke, não se torne forte a qualquer custo. E passa a bolinha Exato. Pra ele. Exato. E não acontece nada. No anime, no mangá, é tipo, caralho, ele vai passar pela última provação da Genkai, ele vai pra caverna e ele fica dias sofrendo. Não acontece nada. Quando ela mandou a bolinha pra ele, não aconteceu nada. É isso, né, gente? É o que a gente merece. É o que o fã de Jojo merece. É isso. Não, e aí ele chega lá na casa dela, o Toguro depois, e tipo assim... Sem nenhuma construção. Vim te matar. É, vem te matar. Aí você tipo, pô, seria ótimo se tivesse uma construção dramática pra esse momento, né? Seria incrível. Pô, um dos momentos mais dramáticos do anime. Seria, porra, foda se eu soubesse qualquer coisa sobre esses personagens, assim. Aí ele mata ela. Eu pensei, pô, não vai ter nada de construção, é isso mesmo? Mas aí depois eles conseguem, depois né? eles amarram. E eu achei estranho porque, assim, no início, eles mostram falando assim, ah, no início dos tempos, os yokais viviam com os humanos. E aí eles vão lá e mostram a cena do templo, que parece que é, tipo, feudal, assim. É. E aí depois, a impressão que dá é que, na verdade, é o templo que o Toguro era mestre, sendo atacado. E que aquela pessoa que fala, tipo, ah, não, e aí faz até uma referência com o Yusuke, antes que ele tava ameaçando matar lá a Yukina e a Keiko, a impressão que dá é que aquela pessoa é o Toguro, que viu os discípulos, né? Sim. Só que assim, em tese, isso acontece, tipo, 50 anos atrás na história, Sim. entendeu? E parece que é um tempo feudal. Eles quiseram dar entender que esse momento é o momento que eles citam lá. Nossa, que bizarro. Caraca, porque não eles mostram parado. Esse inicinho, né? Sim. Então, tipo, ah, que antigamente os yokais estavam no mesmo mundo que... Não tinha reparado. E aí eu fiquei, tipo, mas é o mesmo momento há 50 anos 50 atrás, anos não atrás. É? Não é feudal o que tá acontecendo. É, eu só fiquei muito triste com isso tudo, assim. Até, por exemplo, no final, quando tem a cena do Toguro encontrando a Genkai lá naquele caminho e tal, eu achei maneiro, assim, achei que ficou legal, achei que ficou um bom momento, assim, ficou estiloso, né, o Toguro. O casting do Toguro muito bom. Sim. O casting da Genkai muito bom. Sabe, todo mundo tá bem, assim. Eu gostei muito do Tarukane também. Tarukane, muito ficou bom. Ficou muito bom. É. O Saki estaria melhor se não fosse aquela peruca absurda dele também, mas foi legal. Que, cara, era só fazer um liso escorrido. É. Não é difícil fazer o cabelo dele. Ele faz uma peruca muito esquisita pra ele. Fizeram uma permanente nele. É. A meioca da história, eles adaptam algum outro arco? É, então, eles tentam juntar tudo numa coisa só. Então, isso eu acho interessante. Eu acho um exercício narrativo muito interessante, né? Porque a progressão correta seria início do Yusuke fantasma. Isso daí tudo é cortado, não tem nada disso, né? Eles só revivem o Yusuke imediatamente. Aí daí vai pro Três Ladrões. Resolve Três Ladrões, apresenta o Kurama e Hiei e tal, rapidinho aqui. Aí vai pro torneio da Genkai. O torneio da Genkai é um arco conciso em si, né? Mas aí o Yusuke é treinado lá e tal. Aí vai pra arco do Suzaku, também fechado em si e tal. E aí depois vem o arco da Yukina, que aí se conecta com o Torneio das Trevas. O que eles tentaram fazer foi juntar Torneio das Trevas, Três Ladrões e Yukina numa coisa só. Porque, tipo, o Yusuke, ele vai treinar com a Genkai quando ele não consegue atacar o Hiei. Então ele vai treinar com a Genkai pra conseguir derrotar o Hiei, basicamente. É, e aí então eles enfiam esse treinamento da Genkai no Três Ladrões. E aí o Hiei, ele tá usando a espada pra procurar a Yukina, que tá capturado pelo Tarukani já. Já tá trabalhando com o Toguro pro Torneio das Trevas, né? Então eles vão juntando todas essas coisas numa coisa só. Até, por exemplo, a gente não comentou, né? Mas o lance do inseto que possui a pessoa e vira yokai, é essa a explicação que eles dão pro atropelamento do Yusuke, né? Sim, né? Exatamente. Ah, o motorista foi picado. É, o motorista foi picado e tava doidão lá e aí, enfim, sai atropelando geral, que no anime é só um cara irresponsável bêbado, assim. É. Então, eu gosto dessas amarrações que você fazem. Você viu que toca a música de abertura no rádio do motorista do caminhão no live action? Mas assim, de novo, eu senti muita falta de mais música, tipo, mesmo que fosse, que nem, por exemplo, o One Piece, ele tem a trilha própria dele, mas num dado momento toca o IA, né, tipo, um instrumental, assim. Nem que fosse naquela parte final em que eles descobrem que a Genkai morreu, sim, sabe? Sim. Porque tem aquela música que é a música mais sad. Ou no velório, né, do Yusuke. Sim! Tinha que ter tocado o pianinho triste de Yusuke ali. É muito triste. É muito sad. É, então não toca, tipo, toca uns rap hip hop, assim, de vez em quando, em alguns momentos, pra falar que é jovem. Uou. É, somos delinquentes. É, ok, assim, eu só realmente não precisava ter a trilha original do anime e tal, assim, mas uma referenciazinha, fora um easter egg, né, porque realmente toca a abertura, é como se o cara estivesse ouvindo no rádio, assim, mas é meio que... E falando em abertura, tem uma micro abertura de, sei lá, 15, 20 segundos. Muito rapidinho. Que foi, tipo, assim, o cara chegou assim, cara, a gente precisa fazer isso em uma hora, o que você consegue fazer? E aí ele foi lá no Motion e fez aquela abertura terrível, terrível. É só meio triste, assim. Eu acho triste também que, aparentemente, ninguém dessa produção parece ter perspectiva de continuar essa história, né? Não. Eles estão falando já do buraco e tal, que seria um gancho pro próximo arco, mas em nenhum momento eles se conectam, né? Então, por exemplo, no final, o buraco é fechado, né? Você vê, tipo, acabando ali o sonho do Sakio e tudo mais. Magicamente fechado. Acontece um negócio lá e fecha o buraco, né? Uhum. Tipo, eles param. Eu não sei o que acontece, na verdade. Não sei se eles param a máquina que tava fazendo o buraco abertura. Mas o buracão lá, ele abriu magicamente. Ah, né? Não, é porque tem esse buraco físico e aí lá no fundo eles estavam abrindo um buraco dimensional. Entendi. E aí eles param de abrir o buraco e aí até tem uma cena pós-crédito, não sei se você viu, que era a oportunidade deles linkarem, né? Como é que é? Conta. Que é simplesmente o irmão do Toguro, que a cabeça dele numa ilha, na praia, sendo picado por uma gaivota, assim. E tipo, é tipo uma comédia, assim. Só uma comédia. E assim, é o gancho que dá pro próximo arco, né? O final do Torneio das Trevas termina com cabeça do Toguro Ani, Toguro mais velho, na praia, só que aí de noite, raios, trovões e tudo mais, assim. E aí uma pessoa caminhando na direção dele e ele, sorrindo assim, né? Tipo, as pessoas veio me encontrar. Exato. Que é o arco do Sensui, né? O Sensui encontrando ele, tanto que o Toguro Ani, ele vai fazer parte, né? De um dos sete lacaios ali do Sensui e tal. Eu jurava que era isso que eles iam fazer. Tipo, o Toguro Ani, o Sensui vai aparecer no final. Não aparece. Foi só tipo, comédia. Então, tipo, a história ela é super concluída, não tem nenhum gancho pro futuro. E me parece que esse é o futuro, é o destino dessa série. É só isso e nunca mais vai ter mais nada. Porque a fúria, né? A ânsia que eles estavam de concluir tudo isso já nesse arco me parece a coisa mais esquisita, né? Me parece uma limitação do escopo do projeto realmente, né? Tipo, a gente não vai ter outra oportunidade. A gente tem essa oportunidade. O que a gente faz? Tipo, a gente vai fazer, o arco do detetive sobrenatural e a gente vai continuar depois? Aí, beleza. Mas se a gente só tem uma oportunidade, aí eu entendo. Não, a gente tem que trazer o Toguro, pelo menos, né? E não continuar, fechar essa história, porque é a coisa mais icônica de Hyōkusho. E aí, como que a gente faz isso em 5 episódios? Pula o Torneio das Trevas, né? É que eu fico pensando que, assim, eles podiam trazer o Toguro, mas não trazer o Toguro completo. A minha mente feliz seria como fazer esse live action funcionar. Era focar nos arcos iniciais dele, detetive, gastar dinheiro fazendo uma ambientação anos 80, ia pegar muita gente que nem sabe o que é Yu Yu Hakusho, só pela estética. É, tipo, economiza no efeito especial do Toguro e faz uma ambientação. Exato. E aí, assim, no final, tentar botar ele tendo o primeiro contato, assim, como se fosse, tipo, sabe, aquele primeiro encontro, né, e ele todo estremecido lá do tipo, cara, tudo isso que eu passei pra ficar forte não é o suficiente, porque tem o Manolo que é muito forte. E aí eu acho que o público ia se engajar e talvez talvez a gente tivesse chance de ter uma segunda temporada. Tava pensando nisso enquanto tu falava. Porque, tipo, ah, se o problema é o dinheiro, ah, a gente tem X dinheiro pra fazer 5 episódios. O que a gente faz? Eu ia sugerir algo meio assim, tipo, será que não é melhor focar pra fazer bonitinho, direitinho, assim, o começo da história pra convencer? Porque, tipo, One Piece, quando tava sendo feito, também não era muito garantia, né? Aí deu certo pra caralho, agora vai ter 15 mil temporadas. Exato. E tudo bem. Se fizesse uma boa primeira temporada, pelo menos mais uma dava pra, pra pegar, então, né? Mas aí faz no modo do foda-se, aí não vai ter mais nada. Pois é, porque assim, eu até entendo, ah, pô, vamos gastar esses 5 episódios com o Yusuke Fantasma ajudando as pessoas, talvez não seja o suficiente pra dar um bom gancho pra segunda temporada. Mas se fizesse como a Tati disse, de tipo, termina com o gancho do Toguro. Caralho, quem é fã de Rock Show vai achar foda, quem começou a ver agora, acho que esse cara, nossa, como ele é foda. Vou ler o mangá, porque foi o que aconteceu com One Piece. One Piece teve mais tempo pra adaptar, mas agora sim, foi só o inicinho. E aí, a quantidade de gente que começou a ler o mangá, que começou a assistir o anime por causa do live action, então a própria obra se realimentou, né? Sim. E aí, agora a gente vai ter uma nova temporada e tal. Ai, até quando, não sei. E assim, o quão absurdo é, quando você para pra pensar, e aí talvez faça lógica no universo do live action, mas não consigo desassociar do universo do mangá e do anime, desculpa, mas tipo, o quão absurdo é que o Yusuke, ele vai de Gouki pra Toguro. É. E aí são, tipo, os dois inimigos dele, porque ele não derrota o Hiei, no fim das contas, né? Ele não consegue derrotar, tipo, e meio que fica por isso mesmo. O primeiro inimigo que ele derrota é Gouki, o demônio whatever, genérico. O segundo que ele derrota é Toguro. A primeira vez que o Yusuke encontra o Toguro é a batalha final dos dois jogos. Exato. E ele derrota o Toguro. Meu Deus, cara, que é isso? Cara, é muito triste. Eu não sei, tipo, se isso é triste pra mais alguém além de mim, mas é muito triste. Tipo, o quanto que eles encontram, nossa, eles se encontram e eles se veem, e aí no torneio eles ficam provocando um ao outro, fazendo sinal. É. E aí, pô, ele acha que derrotou ele na mansão do Tarukani, mas era tudo num teatro do Sakio. E aí encontra na rua e faz a provocação. Nossa, é uma construção até chegar no combate deles tão imensa, né? Tipo, é 60 episódios de construção. É que é muito da construção do... Porque assim, pra mim, o Yusuke, ele é construído de meio a meio. Tem essa questão da índole dele, que é muito falada no início, né? E tudo mais. E depois é realmente a construção dele encontrando a própria força dele. Sendo que o Yusuke, eu sempre gostei disso nele como protagonista, que até com o Gouki no anime, ele precisa de dois encontros pra poder derrotar, né, sim, ele, né? Sim. Então ele não consegue da primeira vez, ele não tá forte o suficiente. E é justamente isso que você falou, né? É construído até ele chegar lá. Quando ele encontra o Toguro pela primeira vez, é muito doido. Você olha o protagonista que você fala, ah, esse é o herói. E cara, o cara, ele tá tremendo de medo, não consegue controlar os músculos da perna dele. Tremendo de medo do cara, né? Então assim, aí você mostra, pô, ele tava cagado de medo, e aí no final ele vai lá e consegue. Então assim, tem todo um, né? Sim. Que é pulado. E né, ele, ah, esse brother aqui que fica musculoso, ah, derrotei. Eu fico pensando aquela coisa assim, pô, será que eu tô sendo o fã chato, né? E provavelmente sim, de ficar atrás dessa comparação, porque no anime, no mangá era assim e tal. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, será que isso funciona pra alguém que nunca viu Yoku Show, que vai ter como primeira experiência Yoku Show aqui? Porque é tudo tão corrido, é tão corrido, tão passado, sabe? A Genkai é super passado, Kurama é super passado, assim. É, não tem desenvolvimento de quase ninguém, tipo... O treinamento dele. Treinamento, é qualquer coisa. Realmente, o momento de maior desenvolvimento, eu acho que é do Toguro no final. Que eu acho legal, pô, porque o Toguro é um puta personagem interessante, super complexo, super foda, né? O passado dele, as motivações, né? O desfecho do personagem dele, eu acho incrível. Pô, suco de laranja. Não tem um momento de suco de laranja, triste demais. Triste. Então eu acho legal que tenham reconhecido o quão importante é o desenvolvimento do Toguro. Mas, tipo... Faltou tantas outras coisas. Por isso que eu ainda bato na tecla do... Teria sido um sucesso. Teria enchido os olhos de quem não conhece o Yu Hakusho. Se eles tivessem focado na estética de Yu Hakusho, que é anos 80, 90, talvez, sabe? Talvez, E vai daquilo, né? De olhar pro material base e falar... isso aqui é muito esquisito. Muito esquisito. Por exemplo, os itens do detetive espiritual. Não tem. Não, né? Tem. Tipo, ah, ele não tem a bússola. Não tem a lente. Não tem o anel, né? Essas coisinhas, assim, eu achava... Pô, é meio irrelevante. É um pouco, mas... Vai construindo o mundo, né? É, eu acho muito legal, assim, tipo, o trabalho da Botan, né? Ela participando das investigações e tal. E ela começa a fazer mais coisas que não era o trabalho dela, né? Então, assim, ela claramente tá envolvida ali, virando amiga do Yusuke, fazendo coisa que não é do... A mesma coisa com o Koema, né? Porque, tipo, você vê o Koema no final, meio que torcendo pro Yusuke, agindo como se importasse com ele. Eu não compro muito isso, porque não teve esse momento do Koema conhecer o Yusuke, saber quem ele é de verdade. Não, ele é só uma ferramenta ali, né? Tanto que o Koyama, ele é super sério, né? Na história inteira. Não tem momentos de leveza com o Koyama. Como você disse, quem traz mais isso é a Botan. O Kuwabara, você tem essa evolução deles de rivais pra amigos, mas não tem grandes momentos que coloquem isso à prova, sabe? O quanto eles se importam um com o outro de fato, assim. É muito rápido também. E isso, tipo, é construído no início, né? Isso é construído, exato. Porque, assim, ele tá tentando recuperar o corpo dele, e aí ele começa a ver quem vai ser a pessoa que ele precisa ter uma conexão pra fazer a mensagem no sonho, pra poder salvar o corpo dele. E ele vai meio que stalkeando o dia a dia do, né, do Kuwabara. E aí ele vê, tipo, pô, cara, esse cara aqui, ele é batalhador, entendeu? Esse cara, olha o que ele faz pelos amigos dele. Exato, né? Tipo, esse cara, ele é da hora e tal. Ele acaba entrando no corpo, né, do Kuwabara, que ajudando, eu acho uma das coisas mais engraçadas, assim, sim, de Yu Hakusho. Essa interação e muito da amizade dele se constrói nesse início, que não tem. E aí, pô, aí quando você tira o torneio, que tem eles treinando juntos lá, mas não tem eles sobrevivendo juntos, né? Passando por perrengue juntos, pra valer mesmo, só tem os momentos de treino. Não tem eles quase morrendo também, e aí o Kuwabara tendo que usar a energia dele pra salvar o Yusuke no arco do Suzaku, né? Não tem eles crescendo juntos da mesma forma, e aí cria-se essa amizade tão forte, né? É. E aí quando chega no final, tipo, e o Kuwabara, ele se sacrifica pro Yusuke despertar o poder, não bate tão forte, né? Não. Essa correria por querer entregar a luta do time Toguro acaba minimizando todas as outras coisas. Eu tava falando de final, eu tava assim, não é possível que isso vai acontecer. Quando o Rie tira o cordão dele, entrega o Kino, eu já tava tipo, e eu pensando assim, peraí, calma aí, ele vai contar que ele é o irmão dela, só falta essa, né, seu live action. Pelo amor de Deus. E aí ele fala assim, tome aqui o cordão, mas eu não sou seu irmão não, hein, é. E aí ele vai embora. E ela fica tipo assim, tá. Então tá tipo, bom, eu né? sei, eu sei que você é, né, mas tudo bem, né. Essa parte pelo menos é canônica, né, que a Yukino sempre soube, né, só não quis dar na cara. Não, e ela sempre falava, tipo, ah, se você vê o meu irmão, você entrega isso pra ele, não sei o que, não sei o que. Wink, wink, quem será que é, né? Mas uma das coisas que eu esqueci de comentar, que além da caracterização ter sido da hora, alguns cenários eu achei muito legais. O do Rei Kai eu não achei legal, mas assim, eu achei legal eles terem mostrado mais da loja da família da Keiko, né? A loja de Lamen mostra muito ele lá. O Yusuke visitando mais lá. Visitando mais lá. E a mansão do Tarukani, que eu também achei muito maneiro, que eles, tipo, construíram, né? Eles misturam muito, porque assim, a mansão do Tarukani fica numa ilha, né? Tipo, já fica meio afastada. Ela fica num lugar super isolado. Exato. Né? E aí eles pegaram a ilha do Torneio das Trevas, que é a Ilha das Trevas, e aí a Ilha das Trevas virou a casa do Sakio, né? Na verdade, tipo, e aí foi, esse foi o momento que eu entendi o que eles estavam fazendo, porque eles estavam mostrando a ilha, assim, e aí eles falaram assim, então a gente vai levar a Yukina lá pra casa do Sakio, na Ilha das Trevas. Aí eu pensei, caralho, não vai ter torneio. Eles transformaram a ilha do torneio na casa do Sakio. Caralho, velho, não é possível. Não é isso que eles estão fazendo. Peraí, o torneio das trevas é no mundo das trevas? Não, é no mundo dos humanos. Só que é isolado numa ilha. Aí tem até o rolê deles pegarem o barco, e aí, tipo, os caras já querem eliminar eles logo no barco, porque é o time que um humanos e é fraco e tal. É porque a ideia do torneio das trevas é que é um esporte de humanos ricos, bilionários, que traficam demônios, e aí eles juntam todos nessa rinha pra assistir. Eles é que ele destrói tudo, explode tudo. E eu pensei, no mundo é que era uma ilha, né? Então fica isolado lá mesmo, assim. E muitos demônios que vão assistir, né? O torneio também. A primeira vez que eles vão pro mundo das trevas mesmo é no final do Sensui, então. Isso. Ok. Tipo, na verdade, isso eu vou considerar. Eles vão No Suzaku, né? Só que aí eles falam que é um país delimitado, assim. Tipo, é quase como se fosse uma ilha que é meio que um país próprio dentro do mundo das trevas. Mas tecnicamente é lá. E assim, esse lance que você tinha falado de fazer o link com o Sensui numa segunda temporada, se no final dos créditos aparecesse ele pegando lá o Toguro, não daria certo na minha cabeça, justamente por não ter o início, porque eles fazem muito um paralelo, porque assim, no início, foca muito no Yusuke sendo detetive, depois isso se perde pra ele no torneio e tudo mais. Virou um anime de lutinha. Virou, né, falaram, olha, torneio tá dando muito dinheiro, vamos lá, Togashi, mete um torneio no meio disso, eu sei que o nome é detetive, não sei o que, mas é isso aí. E aí, depois eles retomam isso com o Sensui, que é a parte que eu gosto. Eu gosto desse background do Sensui ser o detetive que podia ser, né, o escolhido e que tal. Que o Koyama até cita no live action, né? Ele até fala assim, esse cargo tá vazio desde o último detetive. Exato. Né? Não fala quem, mas quem, pra bem entendedor, né? Você sabe, ele tá falando do Sensui aqui. E aí, como não tem esse início focando nele detetive, eu sinto que se perderia muito desse link em que faz o paralelo do que o Sensui poderia ter sido em relação à índole dele, que acontece com o Yusuke, né? Então sim, o Yusuke, ele toma um caminho diferente do Sansui e é por isso que eles, né, tem esse embate. Acabaria não dando um clique. E ali no final até tem todo o lance do desejo quando você termina o torneio e aí eles desejam a Genkai de volta. É, não, e a Genkai foi de arrasta pra cima e é isso. Ninguém lembra da Genkai, porque ninguém conheceu a Genkai, gente. É isso, eles passaram uma semana treinando com a Genkai e foi embora, é isso. É, e foi tipo, cumpri minha promessa, valeu, véia. É nóis. É isso aí, seja feliz, não dá. É, triste, mas apesar de tudo... Bom pra caralho. Foda. A 10. Não, assim, eu fiquei triste de ter sido isso, né? Porque quando tava saindo o trailer, eu tava assim, pô, eu acho que eu nem me importo, na verdade, se for ruim ou bom. Eu só quero ver uma coisa nova de Yokusho. E eu tô meio que nessa, assim, tipo, é claro que eu me incomodei, né? Fiquei, não acredito de que eles estão fazendo isso. Que ideia, que decisões foram tomadas aqui pra chegar nesse ponto, né? É, e agora vendo o todo, assim, a gente consegue especular no que pode ter acontecido e até faz algum sentido pensando nisso, né, de ter alguma certeza de que não vai dar pra continuar essa história por qualquer motivo que seja, mas eu só consigo pensar nisso como uma explicação. Não, sei lá, o Togashi falou, olha, não autorizo se não for do jeito que eu quero, eles falam, mas a gente não tem budget, então eu só autorizo isso, não sei o que eu consigo imaginar ouve. Algo nesse sentido, assim, mas apesar disso tudo, eu mantenho que, tipo, pelo menos foi legal uma coisa nova de Rock Show, pelo menos foi legal ver essa história em algo novo, assim, sabe, uma visão nova. Por exemplo, eu não desejaria que não tivesse existido. Eu fico mais feliz tendo existido, sabe? Não sei se você teve essa sensação, só amargou. O início, eu fiquei muito tipo, não vi esse live action por querer. Mas aí depois, também penso que ter alguma coisa de Yu Yu Hakusho faz com que as pessoas se lembrem da obra. É. Faz com que a gente tenha mais chance de ter outras coisas no futuro. Dá dinheiro pro Togashi pagar os Dorflex dele, o que pra mim é muito importante. E faz com que a gente... tem esses momentos, assim, de, tipo, conversar como fãs e lembrar do que a gente gosta e do que faz Yu Yu Hakusho ser especial, né? Ter um motivo pra voltar e comparar e relembrar como são as coisas feitas aqui. Agora a gente tem uma nova base de comparação. Ah, daqui foi feito assim, aqui foi feito assado e tal. E ter isso, pra mim, isso é legal, assim. Tem muito tempo que eu não tinha algo novo de Yu Yu Hakusho, assim, pra... Na verdade, desde que eu, basicamente, né, se for olhar, assim, de adaptações mesmo, tirando, sei lá, a peça de teatro, que é super fiel, assim, não tem muito o que mexer. Não tinha, né? Desde o anime mesmo, não tinha outra coisa assim. Teve só o OVA. O OVA, né? Mas o OVA também é de conteúdo que não tinha sido adaptado ainda. Teve aquelas quatro páginas novas. É, né? Teve. A gente tava conversando sobre isso no Jogabilidade com o Kitsune. Não sei se você já viu isso, que tem uma edição do mangá do Yu Yu Hakusho que saiu em 2010. Saiu assim, o Togashi vai escrever um conteúdo novo de Yu Yu Hakusho. Vai ter um capítulo final. Depois do final da história, ele vai escrever uma coisa nova de Yu Yu Hakusho. Aí, pô, caralho, o que vai ser, né? Uou, o Togashi vai voltar pro Yu Yu Hakusho. Que massa! E aí são, tipo, quatro páginas no final, que é basicamente assim. O primeiro quadrinho é a Keiko morta e o Yusuke olhando pro cadáver da Keiko, assim. Aí ele fica, E aí ele vai atacar quem matou a Keiko, aí você vê que é um panda, que é o Togashi, basicamente o Togashi representado num panda, dando que entender que ele matou a Keiko, e aí o panda ataca o Yusuke, decapita o Yusuke, aí vem o Hiei e o Kurama, assim, vão atacar o Togashi, aí o Togashi explode os dois, assim... Aí num quadrinho no canto, assim, tem o Kuabra, tipo, peraí, e eu? E aí acaba. É isso. Esse é o quadrinho. Ele se divertindo matando os personagens que ele criou. Ele, tipo, falando assim, gente, não quero ter nada a ver com isso mais. Não me chama mais pra essas coisas, não. Senão é isso que vocês vão receber. Meu Deus, eu não... É, muito doido. Meu Deus. Esse vai ser o final canônico da série, que obviamente vai ter uma segunda temporada. Exato, vamos adaptar esse quadrinho, exatamente, precisamente. Eu queria, antes de terminar, eu queria muito saber qual é o seu episódio favorito de Yu Yu Hakusho. Olha, tem alguns. Eu gosto muito do episódio do Kurama versus Loto, que é, inclusive, o que eles referenciam na luta do Karasu na série live action. Gosto muito do primeiro episódio de luta do Yusuke contra o Sansui, que eles estão na cidade. Aquele episódio eu achei incrível, assim. E depois, né, depois ele volta, tipo... Que eu gosto que ele tá tentando descobrir como acertar o Sansui. Ele não consegue, porque o Sansui tem a perna comprida e tal. Acho foda. Mas, reassistindo mais velho o Yu Yu Hakusho, eu acho, com a maturidade, que o meu episódio favorito é o episódio 3. Que é o episódio do Kuabra ajudando os amigos dele. Gatinho. Não, é o episódio que ele precisa passar na prova pra... Senão o amigo dele vai perder o emprego. Esse episódio é fantástico, tipo, e não só em... E ele ajudando o Quabra a estudar, né, no mundo espiritual. E aí ele não pode tomar porrada, porque senão ele vai esquecer as coisas que ele estudou. E aí ele entra no corpo da menina e sai batendo nas pessoas. É muito bom. É muito foda esse episódio. E assim, na direção de arte também, ele é diferente visualmente dos episódios que vieram antes, assim. Ele tem uma coloração mais rosada, assim. Uh-huh, né? Ele é meio pôr do sol o tempo todo, assim. Exatamente. Esse episódio é muito bom. É muito foda, assim. Então eu acho que é ele, porque ele é isolado também, né? Ele é uma historinha fechada. Todos os outros episódios que eu falei, eles funcionam melhor dentro do contexto. Sim. O meu episódio favorito, ele também é uma historinha fechada, que é aquele episódio que ele tem muito filler. O Hiei, o Kurama, a Botan, eles indo naquela casa lá, que depois é a Genkai que tá por trás, foda, sabe? Uhum. Que aí eles enfrentam aquele colega, o Kaito, que é o colega do Kurama e tal, e eles têm aquela casa dos enigmas, assim, esse episódio é muito bom. Que eles têm que descobrir quem que é o impostor, né? Sim. Nossa, é muito bom esse episódio. Esse episódio, pra mim, ele é totalmente fora da curva, mas pra mim ele é um presente, assim, pros fãs, sabe? Ele entrega, tipo, toda a estética, todas as piadas, todas as interações, assim, é muito bom. Esse começo do arco do Sensui eu acho incrível, assim, tipo, eu acho toda essa investigação no começo, quando eles vão lá no Murota, né, que é o boxeador que sabe ler mente, e aí o Yusuke fala, tipo, não, eu vou te acertar com um gancho de direita, sei lá. Ele tá lendo o pensamento do Yusuke, e aí o Yusuke não tá desviando o pensamento, tipo, ele não vai me atacar com um gancho de direito, eu tô lendo o pensamento dele. E o Yusuke só ataca ele com um gancho de direito, e tipo, foda-se que você sabe ler minha mente. Tipo, eu sou foda, eu sou o Yusuke, sabe? E eu vou te acertar mesmo que você leia minha mente. É muito bom. Por isso que eu amo esse arco, tipo, ele é muito variado, né? Tipo, ele me lembra Hunter x Hunter nessa coisa, tipo, todo mundo tem um poderzinho com regras únicas, o cara únicas, da moto, né? Do tipo, dado. Você falou o Kaito, né? Que tem essa coisa do jogo de palavras. Sim. Né? É muito inteligente, assim, a forma como ele constrói. É bem divertido, assim. Podiam ter adaptado o arco de Sensui. Mas não. Foram pro Torneio das Trevas. Sushi, qual é o seu episódio favorito do arco de Sensui? Que é que você não deve lembrar muita coisa. É, eu só lembro que eu gosto do Sensui, que o poder dele, ele chuta energia. Ele chuta, eu penso, uau. É uma maneira de se usar energia. Sem dúvida, é uma maneira. O Sensui é muito foda. E ele tem pernas gigantes, eu não esqueço jamais. De tanto chutar energia. Ele é quase o personagem da Clamp, assim. Nossa, sim, total. 100%. E ele tem um revolvinho de Mega Man no braço. Porra. Isso daí, eles teriam vergonha de adaptar no live action. Com certeza. Nem o chute ia ter no live action. Por isso que adaptaram. Já peguei esse cara aqui, não tem como não. Não. Inadaptável, vocês viram? Inadaptável. Uare da kagami no naka uzuru kimi no sugata naite iru naite iru osoi tsuki o nazoru yubi dare o yonde iru no kieta koi no senaka nando demo nando demo kimi no wado o tataku kara yoru no kasoku no ni senaka o sarete ¡Suscríbete al canal! Fora da caixinha!